Uma batida diferente. Bossa Nova. Incentivo tem o poder de salvar. Liberou os sentimentos de um ser escravizado. Resgatou o guerreiro que estava enjaulado. Disparou a pulsação num coração congelado. Ativou revolução no movimento alienado. A frequência neutraliza, ou baixo, o radar me localiza. Desatina, alienia me minimiza. Empobrece, a autoestima me paralisa. A cura é uma planta que sempre revitaliza. Pela informação, um remédio que cicatriza. Causa limpeza, repele e normaliza. Eu sou da virtude e depois me sinaliza. Onde é o ponto fraco que o sistema paralisa. Ele descarrilha, enferruja e desativa.